ela quis saber de mim. Notícias dela nunca mais eu consegui. Queria tanto encontrá-la novamente, mas não consigo descobrir onde ela esteja. O nosso amor que nasceu entre dois copos morreu depressa como a espuma da cerveja. Espuma da cerveja vai acabando aos poucos. Espuma da cerveja quase me deixa louco. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. Bem, amigos, tudo começou em Franca, no interior de São Paulo, quando os irmãos Aparecido, Arnaldo e Marcelo, ainda pequenos, já tinham como brinquedo preferido um violão. Por sinal, tocavam escondido do pai, o senhor Francisco. Ele escondia o violão em cima do armário, já que o instrumento era uma preciosidade. Mas a brincadeira foi ficando séria e logo o senhor Francisco percebeu o talento dos filhos. Já nessa época, Aparecido revelou-se autodidata, conseguindo tocar várias músicas só de ouvir uma vez. Foi quando o seu Francisco resolveu incentivá-los a formar o primeiro trio infantil da região, o trio Sereno, Sereninho e Gauchinho. E em pouco tempo, já estavam fazendo apresentações ao vivo em bares e restaurantes. Ao assistir uma apresentação da dupla, um comerciante decidiu ajudar os cantores. Com o passar do tempo, Arnaldo deixou o trio e seguiu o seu próprio caminho. Com essa mudança, foi preciso criar um novo nome para os cantores. Foi quando o padrinho dos meninos sugeriu Gian e Giovanni e foi aceito na hora pelos afiliados. Gian e Giovanni no Central da Biografia. Central da Biografia. Vai lembrar dos meus beijos e a saudade vai lhe fazer chorar. Quando o frio da solidão penetrar no seu corpo, por teus abraços você vai embora. Quando o vento penetrar em sua janela e o meu perfume lhe tirar o sono, você vai sentir uma vida tirada no abandono. Chamará por mim, mas se eu lhe ouvir, não lhe atenderei. Pois tanto tempo por você eu chorei e você negou. Quando o vento penetrar em sua janela meu perfume lhe tirar o sono, você vai sentir o quanto é doído uma vida tirada no abandono. Chamara por mim, mas se eu lhe ouvir, não lhe atenderei. Pois tanto tempo por você chorei e você negou me aliviar. Agora é sua vez de sofrer e chorar. Você está ouvindo, Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. As estrelas pelas mãos de Deus, as cores vêm do céu, pedaços coloridos que enfeitam nossas vidas, aguardam por você. Este nosso amor tem histórias livres, soltas pela vida, que dá pra contar. Eu te esperei, me guardei de amor. Valeu a minha espera, me descartei dos sonhos, pois você voltou. Te amo, sim, te amo mais que a minha própria vida. Você brincava nos meus sonhos distraída, e eu acordava em desespero por saber que este amor não pode ser um sonho de brinquedo. Afinal, quem mais conhece teus segredos é este coração que vive pra você. Este nosso amor tem histórias livres, soltas pela vida, que dá pra contar. Eu te esperei, me guardei de amor. Valeu a minha espera, me descartei dos sonhos, pois você minha própria vida. Você brincava nos meus sonhos distraída, e eu acordava em desespero por saber que este amor não pode ser um sonho de brinquedo. Afinal, quem mais conhece teu segredo? Então, é este coração que vive. Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. Você caminha por todos os momentos sobre os trilhos da minha mente. A sua imagem, meu pensamento, dia e noite, me deixando doente. Já tentei fugir desta miragem, porém a lembrança é persistente. Procuro livrar-me desta amargura, mas pra esse mal não existe cura. É a paixão que se faz presente. Sim, amor, esse é o drama de um apaixonado, um homem que sonha mesmo acordado e vive nos braços da desilusão. Volte, amor, você ainda é a preferida, vem novamente devolver a vida que você tirou do meu coração. Tentei fugir desta miragem, porém a lembrança é persistente. Procuro livrar-me desta amargura, mas pra esse mal não existe cura. É a paixão que se faz presente. Sim, amor, um apaixonado, um homem que sonha mesmo acordar e vive nos braços da desilusão. Volte, amor, você ainda é a preferida, vem novamente devolver a vida que você tirou do meu coração. Meus amigos e amigas, de volta! Quanta música boa, né? Mas a gente vem para anunciar que a primeira meia hora se encerra agora! Mas daqui a pouco, o Negrão volta com mais meia hora dos amigos Jean e Giovanni! Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Sempre no seu trabalho, coloco caixas de bombons em sua mesa. De volta à segunda meia hora, Central da Biografia, com Jean e Giovanni, meus amigos e amigas. O primeiro grande sucesso da dupla foi Amante Anônimo. Em seguida, emplacaram com Espuma da Cerveja, Você em Minha Vida, entre outras, garantindo a presença da dupla nas paradas de sucesso de todo o Brasil. Já no segundo LP, Jean e Giovanni alcançaram 400 mil cópias, recebendo disco de ouro. A música Nem Dormindo Consigo Te Esquecer ganhou vários troféus. Fala em música, fala em Jean e Giovanni, tem que ter sucesso, né, gente? Vamos lá, Jean e Giovanni, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza. Moça, espera um pouco. Eu preciso te falar do meu amor. Nem sei mesmo seu nome, mas eu sou aquele homem que anoitece, adormece pensando e sonhando contigo. Moça, fale comigo. Já me satisfaz ser seu amigo. Primeiro eu quero seu olhar, depois eu quero sua mão. E com o tempo eu dou jeito e me ajeito no seu coração. Estou de olho em você, faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que vi, me apaixonei. Estou de olho em você e não consigo disfarçar, pois o mundo inteiro já sabe que eu quero te amar. Satisfaz ser seu amigo. Primeiro eu quero seu olhar, depois eu quero sua mão, e com o tempo eu dou jeito e me ajeito no seu coração. Estou de olho em você, faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que vi, me apaixonei. Estou de olho em você, não consigo disfarçar, pois o mundo inteiro já sabe que eu quero te amar. Estou de olho em você, faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que você está ouvindo Central da Biografia. Bares, olhando pessoas que passam felizes aos pares. Escuto a buzina de um carro e saio pra ver, e da porta eu vejo que é um outro qualquer, assim como eu, esperando alguém. Eu fico sonhando com ela e olhando pro carro, enquanto ele olha no espelho, fumando um cigarro. De repente eu olho pro lado e ela vem vindo, com um andar bonito e com um sorriso lindo. Meu Deus, que loucura, tudo isso é pra mim. E o coração bateu forte, fiquei ardendo em desejos. Abri os braços pra ela, eu contei até três, fechei os olhos pro beijo. Mas o abraço não veio, eu estranhei a demora. Quando abri os meus olhos, ela estava no carro e com outro foi embora. Com ela e olhando pro carro, enquanto ele olha no espelho, fumando um cigarro. De repente eu olho pro lado e ela vem vindo, com um andar bonito, com um sorriso lindo. Meu Deus, que loucura, tudo isso é pra mim. E o coração bateu forte, fiquei ardendo em desejo. Abri os braços pra ela, eu contei até três, fechei os olhos pro beijo. Mas um abraço não veio, eu estranhei a demora. Quando abri os meus olhos, ela estava no carro e com outro foi embora. E o coração bateu forte, fiquei ardendo em desejos. Abri os braços pra ela. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. Você caminha por todos os momentos sobre os trilhos da minha mente. A sua imagem viagem, meu pensamento, dia e noite, me deixando doente. Já tentei fugir desta miragem, porém a lembrança é persistente. Procuro livrar-me desta amargura, mas pra esse mal não existe cura. É a paixão que se faz presente. Sim, amor, esse é o drama de um apaixonado, um homem que sonha mesmo acordado e vive nos braços da desilusão. Volte, amor, você ainda é a preferida. Vem novamente devolver a vida. Você tirou do meu coração. Tentei fugir desta miragem, porém a lembrança é persistente. Procuro livrar-me desta amargura, mas pra esse mal não existe cura. É a paixão que se faz presente. Sim, amor, apaixonado, um homem que sonha mesmo acordar e vive nos braços da desilusão. Volte, amor, você ainda é a preferida. Vem novamente devolver a vida. Você tirou do meu coração. Você está ouvindo Central da Biografia. Meus amigos, estamos de volta à Central da Biografia com Gian e Giovanni. Deixa eu lembrar você que a dupla Gian e Giovanni é recorde de público, levando em torno de 130 mil pessoas em um único show, e isso aconteceu em Uberlândia, na querida Minas Gerais. Mas, meus amigos, vamos com música Gian e Giovanni, estas grandes feras, a simplicidade, uma dupla espetacular de amigos. Canta e encanta no Central da Biografia. Central da Biografia. Você me fez sair da sua vida feito página virada. Você arrancou do seu caminho sem qualquer explicação. Que foi que eu fiz para sofrer na solidão dessa maneira? Se por você me dediquei a vida inteira, eu não reclamo sem um pingo de razão. Aonde errei? Me deu uma dica pra que eu possa corrigir. Pois eu só quis te amar, jamais pensei ferir. Pois te ferindo, estou ferindo meu próprio coração. Me chama de volta, por favor, se arrependa. Me chama de volta, por favor, me surpreenda. Me chama de volta, que eu volto correndo para os braços teus. Me chama de volta, por favor, se arrependa. Me chama de volta, por favor, me surpreenda. Me chama de volta, que eu volto correndo para os braços teus.

e eles têm mais de 25 anos de carreira, mais de 18 álbuns gravados e também vários DVDs. É possível dizer que hoje, que Aparecido e Marcelo, ou melhor, que Jean e Giovanni, dupla intitulada como a mais querida do Brasil, são um grande exemplo de verdadeiros vencedores. Jean e Giovanni, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu sei porque o teu melhor sorriso não é mais pra mim. Eu sei porque você não quer dar uma trégua em minha solidão. Já percebi todos os erros e as faltas que eu cometi. Tenho quase a certeza que apesar dessa frieza, você vai me perdoar. Você vai me perdoar, porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar. Porque existe uma centena de motivos pra se amar, e eles são tão importantes que você vai perdoar. Você vai me perdoar, porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar. Porque existe uma centena de motivos pra se amar, e eles são tão importantes que você vai perdoar. Talvez que todo esse tempo você foi feliz. Pense também que existem aparências pra nos confundir. Já percebi todos os erros e as faltas que eu cometi. Tenho quase a certeza que apesar dessa frieza, você vai me perdoar. Você vai me perdoar, porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar. Porque existe uma centena de motivos pra se amar, e eles são tão importantes que você vai perdoar. Você vai me perdoar, porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar. Porque existe uma centena de motivos pra se amar, eles são tão importantes que você vai perdoar. Você vai me perdoar, porque ainda vale a pena. A apresentação é de Gabi Souza. Bem, amigos, que pena! Final do Central da Biografia com Jean e Giovanni. Eu gostaria aqui de agradecer pelo carinho da sua audiência, tá bom? Muito obrigado, deixar um beijo no seu coração e a gente espera um novo encontro no próximo Central da Biografia. Um grande beijo! Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.